Introdução ao Workshop 684. Estados Unidos destroem centros de pesquisa de plasma. Castigo. Mesmo processo para toda a criação. Um lado iluminado. Centro das células é cálcio. Detalhes do jogo. Guerra pelo Messias. Ataque nuclear impedido. Recebemos hoje uma notícia muito triste que o governo americano atacou e destruiu propositalmente o Centro de Pesquisa Espacial do Irã, uma instituição não militar, matando assim cientistas especializados em plasma e alunos do Sr. Keshe. Fizemos 2 minutos de silêncio em memória daqueles que perderam a vida desnecessariamente. Este foi um ato hediondo perpetrado por líderes que são publicamente conhecidos como vigaristas, assassinos e pedófilos. A intenção deles é impedir que a tecnologia do plasma avance e se espalhe para fora do Irã, trazendo paz ao mundo. Mas eles não podem detê-la. Em vez disso, eles impediram, na verdade, a si mesmos e às suas nações de receber esse conhecimento e, mesmo que o roubem, eles não serão capazes de compreendê-lo. Trump foi enganado pelos rabinos de Jerusalém, que disseram para ele que ele era o prometido, e então eles encenaram eventos para corresponder ao que estava escrito no Antigo Testamento. Em Isaías, estava escrito que o prometido seria perfurado na orelha, e eles encenaram então Trump levando um tiro na orelha. Esses atos malignos virão assombrar o povo americano nos próximos anos. O Sr. Keshe disse: Eu sou o Messias. Quando se briga com o Messias, recebe-se uma lição. Punirei sua nação além da sua imaginação. Vocês destruíram o que eu construí. Eu destruirei o nome de vocês do mapa deste planeta. E eu cumpro minhas promessas. Todos os contratos com cientistas americanos da NASA e de outras organizações americanas que iriam se juntar à pesquisa da Fundação Keshe foram cancelados. Os americanos acreditam facilmente nos 7 judeus que controlam cerca de metade de toda a riqueza do mundo, além da mídia e da esfera política, porque eles acham que o dinheiro roubado e a capacidade de matar outros impiedosamente são mais reais do que o dar incondicionalmente. A cultura deles vê o amor como fraqueza e tenta tirar proveito disso para dominar. Por mais de 30 anos, o Sr. Keshe ensinou livremente à humanidade o conhecimento da criação e demonstrou a tecnologia do plasma em energia, saúde e agricultura, e em maio do ano passado, na criação de ouro a partir dos campos do universo. Esta ação maligna dos líderes será respondida e explicada em breve. Enquanto isso, conforme prometido pelo Sr. Keshe, a Fundação Keshe ensinará as nações como produzir urânio 100% enriquecido para o desenvolvimento espacial e elas terão que assinar um contrato comprometendo-se a não usá-lo para armas. E as nações do Terceiro Mundo receberão sistemas para que possam produzir tanto ouro quanto desejarem. Isso mudará o mundo como conhecemos. E a Fundação Keshe será a fênix que renascerá das cinzas do Irã, difundirá a ciência e a tecnologia do plasma por todo o mundo e trará, assim, a paz eterna. O Sr. Keshe contou muitos detalhes históricos sobre como a ciência do plasma teve início na Terra, especialmente sobre o trabalho no Irã. É maravilhoso ouvir como os iranianos demonstraram tanto respeito pelo Sr. Keshe e seu conhecimento a ponto de construir especialmente de centro para ele, projetando o edifício para esse fim, e compreenderem também o que isso significa para o mundo e como isso trará a mudança e a paz. Infelizmente, o Ayatollah Khamenei tomou a decisão de manter isso em segredo, e essa também é uma das razões pelas quais não foi possível divulgar isso publicamente. Este foi o local onde o Sr. Keshe teve que se sentar sobre o reator espacial para impedir que ele voasse para longe. Coincidentemente, assim como destruíram aquele local, hoje ele anunciou que recebeu as chaves das portas do novo Centro de Pesquisa de Plasma da Fundação Keshe. Sua localização precisa ser mantida em segredo para que não destruam este novamente. O pássaro voou e fez o seu ninho em um lugar seguro. O padrão da criação é o mesmo para toda a criação. A alma do Sol interage com a alma da Terra e cria a alma da fisicalidade do planeta e então manifesta o planeta físico. E a alma da galáxia interage com a alma do nosso Sol e cria o sistema solar com todos os planetas. No entanto, para a criação da galáxia, ele não mencionou a alma do universo. Em vez disso, ele disse que o buraco negro de um aglomerado de galáxias interagiu e criou nossa Via Láctea. Talvez haja outra maneira de descrever o universo. Bom, anteriormente ele ensinou que não havia limite físico para o nosso universo, que ele simplesmente continua se expandindo. Não está muito claro como isso funciona. Mas um aglomerado de galáxias ainda é consideravelmente grande. O ponto principal aqui é que esse é o padrão da criação. Então temos que lembrar que é um único campo que interage consigo mesmo para criar toda a galáxia. Outra coisa incrível a se ter em mente é que não precisa ser um campo, poderia também ser um pequeno raio emitido no centro. Isso remete ao ensinamento de alguns meses atrás, quando foi dito que até mesmo a vibração do próprio campo cria uma onda e que essa onda carrega todo o espectro de conhecimento e força de campo para criar uma vida. A partir disso, podemos compreender muitas coisas. Isso mostra o quão limitada é a compreensão humana, onde permanecemos no nível de acreditar que a vida só pode ser criada pela interação física e pelo uso de um óvulo e de um espermatozoide. No universo, a vida é facilmente criada o tempo todo, e é apenas pela interação e pelo movimento dos campos. Muitos problemas foram criados por físicos nucleares que não compreendem o processo da criação, e isso é especialmente verdadeiro no caso dos cientistas americanos que querem ganhar fama e ganhar muito dinheiro, e eles começam a inventar todos esses nomes diferentes, como up quarks, down quarks, leptons e tudo mais. Eles veem centenas de partículas e outras cores também no átomo, e eles não entendem o porquê disso tudo. Então eles confirmam sua ignorância citando pessoas como Einstein. O micro está no macro e vice-versa. Se quisermos entender como algo se comportará, podemos observar a escala menor. E para compreender a estrutura física, podemos observar a escala maior. O átomo é, na verdade, a réplica do sistema solar, mas compreendemos isso através da essência do conhecimento. Isso significa que um up quark poderia ser como a Terra e um down quark como Marte. Se quisermos entender como um elétron gira em torno de um próton, podemos observar a Terra girando em torno do Sol. Então eles podem dizer, bem, há vários planetas girando em torno do Sol, mas o hidrogênio tem apenas um elétron. Os planetas aqui podem ser considerados todos juntos, como um único campo de energia. A mesma estrutura aparece quando olhamos para as galáxias e para o universo. É uma questão de compreender a essência dos campos e como eles interagem. Hoje o Sr. Cash nos deu uma nova informação que nunca havíamos considerado antes. Sabemos que o macro está no micro, e sabemos que a Terra é iluminada apenas no lado voltado para o Sol enquanto gira em torno dele, o que é verdade para todos os planetas em nosso sistema solar. Portanto, o mesmo vale para o átomo. Apenas o lado do elétron voltado para o próton que é iluminado pelos campos do próton enquanto gira em torno dele. Não foi revelado o que isso significa. Então o Sr. Cash disse, é o mesmo com as células do corpo. Elas são iluminadas apenas no lado voltado para a alma do homem. Ao mesmo tempo, ele começou a falar também sobre como todos os órgãos funcionam apenas de um lado de cada vez, enquanto o outro lado descansa. Assim, metade do cérebro funciona enquanto a outra metade descansa. O mesmo ocorre com o fígado, os rins e os demais. Quando refletimos sobre seu significado, podemos pensar que as horas do dia são apenas quando estamos voltados para a alma do Sol. Isso está relacionado às emoções. Portanto, se houver um conflito entre pai e filho, a alma do homem e do pai deixará de iluminar as células da próstata, e o câncer assim se desenvolverá. Essa é uma versão simplificada para ponderarmos. De certa forma, esse conhecimento confirma que estamos conectados ao nosso Criador por meio dessa cadeia da criação. Assim, a luz do Criador brilha sobre nós a partir da fonte em si mesmo e passa por todas as suas criações, desde o Único até o Universo, as galáxias, sistema solar, planeta, alma do homem, até as células do nosso corpo. É tudo uma grande criação conectada. Estamos sempre recebendo a luz e o amor do Criador, mas ainda não sabemos disso. Ela chega por meio da emoção do amor, que é incondicional para todo de si mesmo, para o todo de si mesmo. E essa é a ciência por trás disso. Não é uma teoria. É assim que funciona, estejamos conscientes disso ou não. O propósito desses ensinamentos é nos iluminar sobre esse fato da existência. O cálcio desempenha um papel importante, pois está presente em todas as células do corpo do homem. O Sr. Cash explicará mais no futuro, mas por enquanto o cálcio é como o sol no centro de cada célula e reflete a alma do homem. Para ocupar tal posição, o cálcio precisa ser pesado o suficiente e ter uma força de campo forte o suficiente para ser capaz de conter todas as energias. Por alguma razão, o aminoácido é 43 e o cálcio é apenas 40. Não está claro o motivo. Mas podemos entender que o cálcio nos ossos atrai e fixa todos os músculos, ligamentos, sangue e pele a si mesmo. Assim, de certa forma, ele é o centro de gravidade do corpo e está de algum modo conectado à alma do homem pelos campos, trazendo assim um equilíbrio ao corpo. No mecanismo que acabamos de escrever, está o segredo de como encontrar nosso caminho até o Criador. Portanto, temos a alma do homem no centro da cabeça e o cálcio em toda a estrutura óssea do corpo que está diretamente ligado à alma do homem. Isso ocorre por meio dos campos, e há um segredo nisso se pudermos concentrar nisso e tentar sentir seu significado. Eu acho que está relacionado à força do campo da alma do homem que ainda não nos foi revelada. Outra pista é que a alma de todos os seres vivos do planeta também possui essa força de campo, e é por isso que o cálcio no crânio pode aprisionar a alma do homem que é um poder superior. E é o mesmo processo desde a alma do planeta passando pela alma do sistema solar, da galáxia até a alma do Criador. Essa é a nossa chave para sermos capazes de nos transformar em qualquer forma e nos transmutar através do universo. Um terço de nós aqui hoje, que está ouvindo esses ensinamentos, já fez isso, mas esquecemos como chegamos aqui. Mas acho que quase todos aqui vieram através do útero de nossa mãe. Então será que nos transmutamos para o útero ou será que alguns de nós criaram um corpo humano a partir dos campos? Há outras pistas, como por que o osso precisa ser duro e como ele se tornou nossa estrutura física. As características que possuímos são resultados da nossa estrutura óssea. E se mantivermos nossos ossos saudáveis, nossa alma e nosso corpo também estarão saudáveis. Mas como manter nossos ossos saudáveis é a questão que terá de ser respondida mais tarde. O osso ele é responsável por manter a alma das células em sua posição em relação à alma do homem. Isso não é pouca coisa, já que estamos sempre mudando e nos movendo no tempo e no espaço. Se a posição do cálcio mudar, isso afetará a conexão do campo com a alma. Talvez seja por isso que o osso precisa ser duro para manter tudo no lugar. Esse mesmo princípio se aplica a todos os animais, plantas e seres vivos do planeta. Todas as manifestações físicas dos diferentes seres no planeta estão relacionadas à força do campo e à forma como tudo interage entre si. Agora podemos compreender que os raios cósmicos são, na verdade, os raios do Criador. Na segunda parte, o Sr. Cash falou bastante sobre como o jogo da eliminação funcionará. Basicamente, teremos que nos registrar todos os meses e pagar uma taxa de 1 euro, e então receberemos CC, ou que é o Cash Coin, em nossa conta. Quando quisermos comprar algo na loja da Fundação Cash, eles converterão a Cash Coin em moeda Cash e pagaremos 10% de imposto sobre o valor que retirarmos. A maior parte de nossa moeda virá através do jogo, mas também podemos comprar moedas Cash diretamente da Fundação Cash a taxa de uma moeda Cash por 1.000 euros. A taxa de câmbio do euro naquele dia será fixada como o preço da moeda cash e não flutuará com as oscilações do mercado do euro. À medida que começamos a encontrar lojistas que também aceitem moedas cash, seu uso começará a se ampliar e se tornará uma moeda para usarmos em nossas vidas. Isso levará tempo, e a tecnologia terá que ser lançada para que tenhamos algo para comprar. Além disso, a tecnologia nos fornecerá alimentos ou energia, eletricidade, saúde, agricultura, viagens espaciais e tudo mais. Este é o novo mundo que estamos colocando em operação e temos a sorte de ser os pioneiros nisso de trazer isso ao público. Quando as unidades Rede Uma Nação forem lançadas e instaladas, a operação custará cerca de 5 milhões por dia. A Fundação Cash ainda precisa de muito apoio financeiro daqueles que puderem ajudar. Voltando à situação atual no Oriente Médio, se você pesquisar um pouco, descobrirá que cada uma das três religiões tem sua própria versão do fim dos tempos e de como o Messias deve vir. Alguns dizem que os judeus deveriam permanecer vagando até que o Messias viesse e então receberiam a Terra Prometida, ou o que é conhecido como Palestina. No primeiro século depois de Cristo, após a destruição do segundo templo em Jerusalém, alguns rabinos judeus tiveram a ideia de que poderiam ajudar a trazer o Messias encenando eventos descritos na Torá ou no Antigo Testamento. É claro que isso era proibido pela Torá, mas eles não se importaram com isso. Os judeus com dinheiro estão financiando os bastidores para que esses eventos aconteçam. E uma de suas escrituras dizia que eles governariam o mundo, e eles fizeram isso porque está muito claro que são eles que tomam as decisões nos Estados Unidos. Eles já compraram a maior parte da mídia, subornaram o Congresso e os senadores, e controlam o presidente, muito claramente. Por meio da Mossad, eles trouxeram Epstein para filmar líderes mundiais, e pessoas influentes também abusando sexualmente de crianças como uma chantagem. Se você estudar isso com cuidado, verá que eles estão executando o que planejaram fazer com bastante antecedência. Essas operações que eles fazem contra si mesmos são chamadas de bandeiras falsas, porque eles tentam fazer parecer que foram os outros que fizeram e eles o culpam, para que possam assim fazer o que eles querem. O Sr. Cash nos disse que o vazamento na estação de pesquisa nuclear deles foi uma operação de bandeira falsa. Ninguém havia relatado o incidente até alguns dias atrás. Estão dizendo que o Irã foi o responsável, embora os primeiros relatos indicassem que o Irã tivesse bombardeado uma reunião de cientistas nucleares que ocorria perto do reator nuclear, e não houve nenhum relato de que eles estivessem sequer perto de atingir o reator. Por outro lado, ninguém está falando nada sobre as bombas nucleares que foram carregadas no F-35 modificados na noite de segunda-feira no aeroporto Ben Gurion. Se os iranianos não tivessem destruído, o mundo teria acordado na manhã da quarta-feira com o Irã totalmente aniquilado e precipitação radioativa se espalhando pelo mundo levado pelo vento. O perigoso é que os israelenses decidiram isso totalmente por conta própria. Eles sincronizaram a ação com a celebração no Irã, chamada Passar pelo Fogo, em que todos os iranianos estariam nas ruas e ficariam totalmente expostos à radiação. Agora você pode entender como as mentes deles funcionam de maneira ardilosa e maligna, sem um pingo de cuidado pelos outros. Conhecemos o poder e a missão do Sr. Cash, mas temos que manter a fé de que no final o bem triunfará sobre o mal. Essa é uma cópia quase exata do épico indiano Mahabharata, que ocorreu há milhares de anos, onde dois lados de uma mesma família lutaram entre si. Naquela época, poderia ser considerado uma guerra mundial. O ponto principal é que o Dharma, ou a verdade, vence o Adharma, ou a falsidade. Hoje, os filhos de Abraão estão lutando entre si. Isaac se tornou o povo de Israel e os outros se tornaram os árabes e mais tarde os muçulmanos. E a humanidade ainda não aprende. Somente através da elevação da alma e elevando os campos magnéticos no ambiente podemos trazer a mudança. Está previsto que esta guerra durará cerca de 6 anos, então temos muito trabalho a fazer para trazer a público a tecnologia. A pergunta sobre como liberar o trauma gravado na memória do corpo e nos campos de plasma foi respondida de uma forma que nos leva a refletir sobre nossa vida. Em primeiro lugar, os traumas podem ser um caminho para nos levar à maturidade, pois nos leva a pensar mais profundamente sobre as coisas que nos acontecem. Em geral, muitos de nós vivemos a vida às cegas, sem perceber por que as coisas acontecem ou mesmo por que nos acontecem repetidamente. À medida que buscamos respostas dentro de nós mesmos e encontramos maneiras de sair do trauma, podemos perceber que amadurecemos durante o processo. Os traumas têm um efeito emocional no campo magnético e podem criar um desequilíbrio energético. Por meio do plasma, podemos reequilibrar os campos. O Sr. Cash usou o exemplo de quando ele costumava criar 3 garrafas de ganho diferentes para pessoas com desequilíbrios. Uma era para o ar ou a respiração, uma para a água como água de ganho para poder beber, e uma para borrifar no corpo físico. O efeito era transferir energia e restabelecer o equilíbrio. Se o corpo estiver retendo um excesso de energia, ela será transferida para o ganho, que tem uma força menor, porque o plasma mais forte sempre dá o mais fraco. E se o corpo estiver mais fraco, então o ganho transferirá energia para o corpo, fortalecendo assim a deficiência. O que eu acho que pode estar faltando aqui na descrição é o processo emocional pelo qual o paciente passa durante o processo de equilíbrio do campo. Usar os ganhos é uma forma física que satisfaz a transferência de campo, mas os campos das emoções também terão que mudar. Caso contrário, o desequilíbrio voltará imediatamente. Traumas são interações do campo magnético gravitacional que afetam as emoções da alma do homem, a alma da fisicalidade e da fisicalidade, e podem fazer com que elas saiam do equilíbrio se não nos compreendermos o suficiente para poder lidar com elas. Quando eu costumava tratar pacientes com medicina chinesa e acupuntura, que é outra forma de equilibrar os campos, os pacientes voltavam na semana seguinte e me contavam quais emoções haviam processado. Alteramos os campos de energia e isso alterou as emoções. Em minha prática, sempre tentei fazer com que as pessoas lidassem com as suas emoções, o que trazia assim a verdadeira cura e não apenas soluções temporárias. Acredito que o mesmo acontecerá quando alterarmos as forças do campo ambiental. As pessoas que mudarem também passarão por um processo de equilíbrio emocional. E aquelas que não passarem por isso, são as que dirão que a tecnologia não funciona. A razão pela qual ele chamou as garrafas gigantes de artifício é porque as pessoas precisavam ver algo fisicamente para que pudessem assim se permitir mudar seus campos internamente e emocionalmente. Não devemos nos deixar enganar pelo que a mídia controlada está dizendo e pela postura falsa que os americanos estão adotando em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz. Isso faz parte da estratégia deles para conquistar a China. A tomada do petróleo da Venezuela fazia parte disso também. Se conseguirem fechar o estreito, eles podem paralisar a economia chinesa. Portanto, podemos ver a China invadir Taiwan muito em breve, em vez de esperar até 2027, como estava planejado. A indústria americana precisa dos microchips taiwaneses ou ficará então paralisada. Trump tornou válido simplesmente invadir outros países e o mundo não faz nada com relação a isso. A China será forçada a invadir Taiwan e então trocar microchips por petróleo. A mídia apresentará isso de uma maneira diferente. E o segundo beneficiário do fechamento do estreito é que os Estados Unidos podem vender 11 milhões de barris de petróleo por dia a $200 o barril e ganhar fortunas enormes com isso. No ano passado, de bombardear o gasoduto russo, a Europa teve que comprar gás americano a preços elevados. A única maneira de impedir esse comportamento é divulgando publicamente a tecnologia do plasma da Fundação Cash. Foi novamente abordado o tema dos buracos negros e como isso é relativo ao observador, bem como à força do campo com que se veem os buracos negros. Isso significa que alguém em algum lugar de nossa galáxia, se tivesse a força de campo adequada, veria o nosso Sol como um buraco negro, e que parte da superfície do Sol, até mesmo da Terra, podem parecer um buraco negro. Portanto, tudo é relativo. O Sol não tem magma com a Terra, porque seu interior é de plasma puro. Aqui não ficou claro como é que dentro da Terra há plasma, mas também há magma. Pareceu que o Sr. Cash estava dizendo que existe uma fronteira onde o plasma se converte em plasma líquido e é isso que vemos como magma. É preciso mais esclarecimento sobre isso. É bem possível que os iranianos possam usar a tecnologia do plasma para se defender nesta guerra. Mas como todas as três religiões querem que o Messias venha, eles estão de alguma forma preferindo não usá-la. E se a usarem, será altamente improvável que divulguem isso na mídia. Só podemos esperar para ver o que acontece, manter nossas intenções no ethos correto e ter fé de que a verdade prevalecerá. O Sr. Cash disse que no final a humanidade vencerá. Outros tópicos. Na tecnologia do plasma da Fundação Cash, somos todos nós trabalhando juntos para trazer a mudança. E aos poucos estamos trazendo essa mudança. Não é uma única pessoa, nem a espera por um Messias que trará a mudança. É nos educarmos com o conhecimento. E de fato trabalhamos juntos para que isso aconteça. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 634. O workshop começou com 2 minutos de silêncio em memória de um ato hediondo cometido pelo governo dos Estados Unidos que resultou na perda de um dos bens mais históricos da Fundação Cash. O Sr. Cash traduz um comunicado da imprensa iraniana em face que mostra uma fumaça preta saindo de um edifício. Na última sexta-feira, por volta das 10 horas, a Força Aérea Americana destruiu o Centro de Pesquisa Espacial do Irã. Este centro é onde o Sr. Cash iniciou a pesquisa espacial. O ato foi deliberado e direcionado a um centro não militar. Este edifício foi construído pelo Ayatollah Khamenei para o meu retorno ao Irã. Ele estava vazio, exceto pelo último andar, onde algumas pessoas administravam o edifício. Tinha cerca de 8 andares e era extremamente bonito, pois foi construído exclusivamente para a pesquisa espacial. Quando o Sr. Cash entrou pela primeira vez neste edifício, ele foi informado de que tudo o que ele precisasse seria construído para ele. Eles tinham tanto respeito pelo Sr. Cash e seu trabalho que eles fariam tudo o que ele desejasse para garantir que ele estivesse feliz e confortável. O local foi equipado com a mais recente tecnologia e equipamentos em 7 dias. Foi aqui que ocorreu o primeiro voo espacial na Terra através da tecnologia do plasma da Fundação Cash. Com uma voz muito severa, o Sr. Cash disse: "Vou punir os Estados Unidos por isso de uma forma que vai além da imaginação deles. Vou punir cada estrutura da tecnologia americana. Na guerra, não se mata os cientistas." Isso foi feito propositalmente, de forma sistemática, para fazer o país retroceder 200 anos. Vou me vingar do governo americano por causa disso. Vou explicar o que eu vou fazer. Vocês destruíram o que eu construí, e eu vou apagar o nome de vocês do mapa deste planeta. Eu sou o Messias, e eu cumpro minhas promessas. Não se destrói centros de pesquisa, hospitais e tudo mais. Em nome de quê? Um bando de assassinos, bandidos, vigaristas, pedófilos que estão tentando impor a sua vontade? Este edifício foi construído especialmente para pesquisa em tecnologia do plasma da Fundação Cash. Não havia nada no edifício. O chefe do gabinete, já manejado, pediu ao Sr. Cash que ele escolhesse o laboratório que desejasse e eles o equipariam. Ele escolheu um que dava para o jardim dos fundos, que estava cheio de papagaios voando para dentro e para fora. Ele teve muitas experiências lá com voos espaciais e muitos sonhos se tornaram realidade neste edifício. Este deveria ter se tornado um museu dedicado ao trabalho da Fundação Cash e ao local onde ocorreu o primeiro voo espacial tripulado. O Sr. Cash pediu a Manerejad que anunciasse isso publicamente nas Nações Unidas para que pudéssemos assim ter feito a ponte entre a ciência e a tecnologia do plasma. Mas o Ayatollah Khamenei respondeu que essa tecnologia permanecerá em segredo do Irã. No centro da Fundação Cash Lynch, tínhamos as fotos do centro de pesquisa e dos primeiros reatores espaciais construídos no Irã. Havia um reator pequeno e outro maior, e um era da cor do metal e o outro azul. Levamos cerca de 1 ano e meio para projetar, testar e levar o sistema a um ponto em que pudéssemos testá-lo em voo. Era normal levar 12 meses. Esses reatores foram construídos neste edifício. Para impedir que o reator voasse para longe, eu me sentei em cima dele e ele explodiu. Naquela época eu não sabia como lidar com isso. Então eu liguei para o escritório de Ahmadinejad e disse a eles que o reator tinha explodido. É claro que eles sabiam, pois eles estavam monitorando o interior do laboratório com câmeras. Eu disse a ele que eu precisava de um novo reator e que levaria meses para ser construído. Ele me pediu para fornecer um novo projeto, eles realmente o construíram em 7 dias, seguindo todas as minhas especificações. Eu fiquei impressionado com a forma como isso foi feito. Sempre que eu precisava de uma peça especial ou de fazer ajuste no sistema, bastava eu bater na porta. Um homem aparecia e perguntava o que eu precisava e desaparecia atrás da porta com 2 seguranças. Em 1 ou 2 dias, A peça com as especificações exatas era entregue a mim. Aconteceu que certo dia durante o Ramadã, ele precisou que uma peça especial fosse fabricada. Eles tiveram que passar por cima dos protocolos e admitiram que eles não queriam que sua orquestra soubesse, mas então ele passou por algumas portas de segurança do outro lado do mesmo edifício e ele descobriu o laboratório deles. Ele disse que entrou num paraíso para engenheiros ali. Havia muitas máquinas de última geração com especialistas sentados ao lado delas. Era uma oficina dos sonhos, com o que havia de mais moderno em eletrônica. Sr. Orquestra foi informado de que tudo aquilo havia sido montado para que ele pudesse realizar o seu trabalho. No momento em que ele pedisse qualquer coisa, eles atendiam. Eles não queriam que ele soubesse o quanto eles estavam investindo no trabalho do Sr. Orquestra. Foi então que ele percebeu o quanto eles estavam apoiando sua tecnologia do plasma. Não havia mais ninguém naquele edifício, exceto ele. Os 2 minutos de silêncio foram em homenagem aos cientistas que morreram naquele edifício. E o governo americano pagará por esse silêncio. Eu silenciarei a NASA, silenciarei todas as operações da Lockheed Martin e o resto. Eu tenho tempo, eles não. Não se destrói os cientistas de uma nação, a menos que seu plano desde o início tenha sido a destruição total. Eles estão apenas usando a mudança de regime como desculpa para poder eliminar o avanço do Irã na tecnologia do plasma na Terra e se manterem assim no poder. O mais recente centro de pesquisa da Fundação Keshe nos foi entregue esta manhã. Aqueles que estão envolvidos sabem do que eu estou falando. A partir deste centro de pesquisa, vou desmantelar as organizações científicas do governo americano com inimigos. Desde a última sexta-feira, cancelei todos os acordos com os cientistas americanos que foram convidados a se juntar a nós na nova pesquisa de plasma. O chefe da Operação Espacial da NASA para Marte em 2030, ele perdeu seu emprego agora na Fundação Keshe. Os chefes de outras organizações e cientistas espaciais da NASA, da Boeing e de outras organizações que tinham contratos com a Fundação Keshe tiveram todos os seus contratos cancelados esta semana. Nenhum cientista americano jamais pisará nos centros de pesquisa da Fundação Keshe. Não permitiremos que usem nossas tecnologias para matar outras pessoas. Nenhum cientista ou especialista americano terá permissão para entrar sob nenhuma circunstância. E este é o seu castigo. Vocês tentam usar nossa tecnologia para matar mais pessoas e não permitiremos mais isso. Entrei no Irã em 6 de junho de 2008, ainda de muletas, com uma perna quebrada devido a um acidente na Coreia do Sul. Eu havia estado lá seis semanas antes com a família Samsung na Coreia do Sul, dando palestras no centro nuclear deles e mantendo reuniões com o ministro do governo sul-coreano. Fui informado no hotel Hamilton, em Seul, durante uma reunião com chefes de operação americanos na Coreia do Sul e vários cientistas americanos que foram trazidos de avião para falar comigo, que eu não deveria ir ao Irã. 6 semanas depois, eu estava no Irã. Cheguei a 1h da manhã em Teherã e fui levado ao hotel mais prestigiado do Irã, onde o 14º e 15º andares foram esvaziados para que ninguém pudesse se aproximar de mim. Após 3 semanas de negociações, eu assinei um contrato com o parlamento iraniano e com a nação iraniana, garantindo que minha tecnologia não seria usada para causar dano a uma única alma, mas poderia ser utilizada para defender a nação do Irã. Essa promessa foi mantida até hoje pelo Ayatollah Khamenei do Irã enquanto ele estava vivo. Após assinar o contrato, fui levado diretamente ao Centro de Pesquisa Espacial. Aqueles que têm acesso ao parlamento iraniano podem verificar os documentos da última semana, de junho de 2008. Os 2 últimos dígitos do documento são 1 e 3, ele foi assinado entre Mehran Tavakoli Keshe e a nação iraniana por meio do parlamento. O acordo era para transferência de tecnologia. Eles construíram este edifício especialmente para mim, pois eles estavam planejando que eu viesse ao Irã. A fumaça que vocês veem saindo deste edifício, na foto aqui, será a fumaça que queimará no coração de cada cientista americano. Eles vão desejar que isso nunca tivesse acontecido. Vocês podem usar nossa tecnologia, mas serão apenas escravos dela. Aqui um adendo, talvez acho que o Sr. Cash quer dizer aqui que isso significa que eles nunca compreenderão. Bom, continuando. Quando vocês atacaram os físicos nucleares iranianos, eu não revidei. Mas quando vocês atacam as pessoas que usam minha tecnologia, então eu revido. Há 2 quintas-feiras atrás, eu disse ao Ayatollah Khamenei que seu prazo havia terminado porque ele não cumpriu o que foi acordado. No sábado, ele já não estava mais entre nós. Agora estou dando o mesmo aviso àqueles que sabem do que eu sou capaz. Nenhum cientista americano terá permissão para desfrutar do desenvolvimento da pesquisa espacial da Fundação Keshe. As portas se fecharam porque vocês usaram tecnologia para matar. Vocês perderam muito mais do que podem imaginar. Quando eu terminar o meu trabalho, então eu direi a vocês por quê e como. Esta manhã recebemos a notícia de que agora podemos entrar em um dos maiores centros de pesquisa da Fundação Keshe para o desenvolvimento da tecnologia espacial. Quem está conosco sabe do que eu estou falando, pois foram eles que trabalharam para isso e não eu. Espero que um dia os americanos não explodam o seu centro de pesquisa espacial. Hoje, com orgulho, recebemos as chaves do centro. Banimos os belgas e não lhes vendemos absolutamente nada, e em breve será o mesmo com os cientistas americanos e aqueles que atuam em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Pedi ao governo iraniano que fizesse diretamente este anúncio. Acho que ele quer dizer que o Sr. Cash, que o ministro das Relações Exteriores do Irã, não cumpriu sua função durante as negociações, quando o Sr. Cash se ofereceu para vender ao mundo os 440 quilos de urânio do Irã, enriquecido a 60%, o que teria assim evitado a guerra. Não ficou claro que o que o Sr. Cash quis dizer nessa parte. Bom, continuando. Outro anúncio foi feito. A Fundação Cash tem outro centro de pesquisa oculto do público e deseja dar 10 kg de urânio 100% enriquecido a todas as nações que precisarem pelo preço de 100 dólares por quilo. Venderemos as máquinas como presente por 1 dólar ou 1 dólar aos governos. Teremos urânio e plutônio 100% enriquecidos que custam apenas cerca de 100 dólares o quilo para produzir. Eles serão doados pela Fundação Cash a todas as nações. Mas elas terão que assinar um contrato garantindo que essa doação e essa tecnologia não possam ser usadas para armas. Até o final de 2027, vou garantir que mais de 100 nações possam produzir plutônio 100% enriquecido puro para o desenvolvimento científico espacial. Elas serão capazes de conquistar o espaço assim. Agora vejo se eles conseguem destruir 100 nações. Nenhuma unidade será entregue às organizações americanas. Em 2026, centenas de unidades de produção de ouro puro serão entregues às nações do Terceiro Mundo para que possam assim produzir o quanto quiserem. Então o ouro não terá valor. O plutônio não terá valor. Ao Sr. Trump, os judeus conseguiram enganá-lo e dizer a você que você é o escolhido, porque seu número digital coincidiu com aquele que deveria ser o do diabo, e você fez papel de bobo. Quando você brinca com o Messias, você recebe uma lição. Você não vale nada. Você destruiu a coisa mais preciosa para mim na pesquisa e desenvolvimento espacial. Essa fumaça virá da Casa Branca de seus corações e não do edifício. Você matou aqueles estudantes que estavam trabalhando na área da minha tecnologia. Eu matarei o amor em sua nação para acabar com o conhecimento. Como disse o diplomata dos últimos dias, a Fundação Cash é aquela fênix que nascerá do Irã por meio da ciência e da tecnologia. Essa foi a pior coisa que vocês poderiam ter feito a si mesmos. O edifício que vocês destruíram não tinha nada a ver com as Forças Armadas. Vocês podem lutar contra si mesmos. Vocês tocaram nos meus estudantes, nos meus pesquisadores. E agora eu vou tocar em vocês. Vocês queimam o edifício e eu queimarei a nação. Agora vocês, buscadores de conhecimento, compreendem meu lugar e minha posição. O Irã realiza encontros com 3 mil cientistas no verão, e durante um dos discursos, a pessoa disse que a joia da coroa dos cientistas iranianos é Meiran Tavakoli Cash. Essa joia brilhará, mas não na direção dos Estados Unidos. Bom, voltando ao ensinamento. Falamos sobre os raios cósmicos e agora temos que compreender tudo mais profundamente sobre o conhecimento e o trabalho dos raios cósmicos. Na semana passada explicamos que existe uma conexão entre a alma do planeta e a alma do homem. E temos sempre que pensar e compreender isso da maneira correta e que o processo não é exclusivo. Não é apenas uma conexão, mas muitas. A alma do nosso planeta tem uma conexão com a alma da nossa estrela ou Sol. O planeta se manifesta a partir da interação de seus campos com o Sol. A alma da Terra se torna a alma da fisicalidade e as condições ambientais desta parte do sistema solar determinam a condição física da Terra. O mesmo ocorre com a alma da galáxia, que é o buraco negro da Via Láctea, e a alma da galáxia interage com a alma do nosso Sol e leva à criação do nosso sistema solar. Dentro do sistema solar estão os planetas como a Terra, Marte e os demais. Nossa galáxia foi criada da mesma maneira. Ela interagiu com o centro do aglomerado de galáxias e é o mesmo processo. O processo funciona da seguinte forma. Na realidade, trata-se de um único campo que leva à criação da galáxia e nada mais. Esse campo ele pode ser proveniente diretamente do centro ou pode ser um pequeno raio emitido a partir do centro e, por meio do processo de ricochetear nas fronteiras, interagir e refletir no próprio ambiente. Todas essas interações levaram à criação desta galáxia. O mundo da física nuclear fala muitas bobagens, dizendo que existem um nêutron, um próton e um elétron. Então eles inventaram todos esses nomes sofisticados para coisas como leptons, upquarks, downquarks e tudo mais. Elas dizem que há centenas de partículas em um átomo e eles criaram todos esses nomes diferentes para elas. Meus queridos cientistas, isso é um monte de conversa fiada porque vocês nunca entenderam. e principalmente cientistas americanos estúpidos em física que nunca entenderam porque eles deram ouvido a outras pessoas trapaceiras como Einstein. Todas as coisas que vocês veem em um átomo, às quais vocês deram todos esses nomes sofisticados, nada mais são do que a réplica do sistema solar. Por exemplo, a Terra poderia ser um up quark e Marte um down quark e todo o resto. O que está no micro também está no macro. Se vocês não conseguem entender algo, então observem uma escala maior ou uma escala menor. Observem qual será o comportamento na estrutura menor e na escala maior, vocês poderão então entender a estrutura física. Por exemplo, o comportamento de, digamos, um elétron é exatamente o mesmo que o da Terra girando em torno do Sol. Outro exemplo é um átomo de hidrogênio com um único sistema central, que é um próton com um único elétron. É o mesmo quando temos um conjunto de todas as estrelas ou todas as galáxias juntas. Na estrutura do sistema solar, o próton é como o Sol, e o conjunto de todos os planetas ao seu redor são como um elétron, mesmo que haja vários planetas. De certa forma, um átomo de hidrogênio é como um sistema solar. O próton é a singularidade no meio, e os planetas são como muitos elétrons. Estamos acostumados a ver um elétron com um próton, mas por que há tantos planetas? Porque temos que, na verdade, olhar para o conjunto dos planetas em relação ao centro, e então os veremos como, na verdade, um único sistema de energia. Na física nuclear, por muito tempo, nós só sabíamos da presença do próton no centro ali do átomo porque havia uma nuvem difusa de energia em movimento rápido ao seu redor, que chamávamos de elétron. Essa nuvem difusa confirmava a existência do próton. Da mesma forma, se olharmos de fora o sistema solar, a Terra girando em torno do Sol também parece ter essa mesma difusão do elétron. Ao interagir com seus campos, cria assim a luz do dia. É o mesmo processo. À medida que o elétron gira em torno dele, ele não fica iluminado em toda a sua extensão. Só vemos a luz no elétron quando ele está no lado do próton da rotação. O próton, como o Sol brilhando sobre a Terra, brilha sobre o elétron. Da mesma forma que a luz do dia só aparece no lado, em um lado da Terra voltado para o Sol, o próton ele brilha apenas do lado do elétron voltado para o próton. É o mesmo com todos os sistemas planetários. O ano novo iraniano começa amanhã às 3 horas, quando entramos no ciclo da primavera. Ele inicia outro ciclo de rotação em torno do Sol. Apenas o lado da Terra voltado para o Sol terá a luz do dia proveniente da interação dos campos magnéticos. A alma do Sol interage com a alma da Terra e manifesta a fisicalidade da Terra. Ela também transfere sua energia para a Terra. Da mesma forma, a alma da Terra interage com a alma do homem e cria o corpo do homem na dimensão dos campos da Terra. Da mesma forma, a alma do homem é como o Sol e interage com a alma de cada célula do corpo, criando uma luz nessa célula. A ciência ainda não compreendeu isso. No entanto, a ciência afirma que apenas metade do cérebro funciona a qualquer momento, e o mesmo ocorre com os pulmões. Apenas metade funciona por uma hora, enquanto o outro lado descansa. O coração, o fígado e tudo mais funcionam em sequência também. Os ovários e os testículos funcionam em um ciclo em que um lado fica ativo por um mês e depois troca. O coração faz exatamente o mesmo. Um lado se contrai e o mesmo ocorre com os pulmões e o restante. Cada célula do corpo se relaciona com a alma do homem da mesma forma que a Terra se relaciona com o Sol. O lado das células voltado para a alma do homem se ilumina, enquanto o lado oposto não. Um dia nossos cientistas serão capazes de ver esse reflexo da luz das células, e as células voltadas para a alma do homem se iluminam como o lado da Terra voltado para o Sol. É o mesmo com o lado do elétron voltado para o próton. Assim como o Sol está no centro do sistema solar, também o cálcio está no centro de cada célula como uma forma de energia. De certa forma, o cálcio é o sol da célula em seu estado plasmático. Então, se os cientistas começarem a entender isso, eles começarão a chamar diferentes coisas na célula de up quark, down quark, leptons e blá blá blá. É o mesmo que a Lua, a Terra, Marte, etc. no sistema solar. O que vemos no macro também está no micro. É importante que entendamos isso, porque na dimensão da vida neste planeta, os campos do planeta eles interagem com a alma dos seres vivos nele, e isso se baseia nas frações do campo magnético e gravitacional mais próximas da dimensão em energia. Isso permite que você se torne a semente ou a alma de uma célula de um ser vivo como uma forma da vida vertical ou horizontal ou uma vida mineral. As coisas são configuradas com base em como a alma interage, e é por isso que cada célula em cada ser vivo que se baseia na proteína de aminoácidos do movimento vivo tem um cálcio no centro dela. No entanto, para as pessoas verticais como as plantas, vemos mais magnésio no centro. Então devemos ser capazes de entender como a alma do homem interage com a alma de cada célula do corpo do homem. Se tivermos um conflito emocional em que a emoção da alma do homem corresponde à emoção do cérebro, ela pode parar de iluminar células específicas. Por exemplo, se houver um conflito emocional com um filho, em um pai, isso está relacionado à próstata. Então a alma do homem deixa de iluminar essas células e o pai desenvolve assim câncer de próstata. Em outro exemplo, se o marido for adúltero e a esposa souber disso, ela pode cortar a vida do seio direito através dos campos e criar assim um câncer de mama. Então ele não pode desfrutar desse toque de vida. É assim que passo a passo transferimos os campos do nosso Criador para a alma do único, alma do universo, alma da galáxia, estrela, planeta, para a alma de um homem, para a alma de uma célula no corpo do homem, e isso ainda continua. Então você pode ver como a cada segundo de sua vida você está conectado por meio de uma linha ao seu Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque o homem é criado a partir dos campos de mim mesmo, em interação com os campos de emoção de mim mesmo. A única coisa sobre a qual o homem se enganou foi a emoção do amor. Ele pensou que fosse exclusiva dele, mas na verdade é um presente do Criador. Foi o dar incondicional que levou à nossa criação, mas estávamos cegos para o que criamos e isso nos fez amar apenas nossa fisicalidade. Isso faz parte da estrutura de compreensão de quão simples é o processo da criação. É tão simples em todos os sentidos possíveis e a cada segundo, cada célula no corpo do homem está conectada à vida do Criador. Coletivamente, todas as nossas células compõem um homem que são, na verdade, uma coleção da luz refletida e dos raios do Criador. Portanto, será que precisamos de rabinos, ayatolás, molás e do Vaticano com seus arcebispos ou dos budistas também? Todos esses são intermediários entre nós e nosso Criador. Mas agora temos o presente de saber que nós fomos criados a partir do Criador e fazemos parte da totalidade. No futuro explicarei o que conecta o cálcio como um campo plasmático no centro de cada célula e o faz tornar-se um sol para o reflexo da alma do homem. Tente compreender essa força de campo de conexão e como você pode replicar os campos do Criador. Lembre-se de que você precisa ser mais pesado ou ter um campo mais forte para que possa assim reter toda a energia no corpo. É por isso que o cálcio está no centro de cada célula, porque ele pode fazer isso. Dizemos que o aminoácido tem uma força de campo de 43 e o cálcio tem 40, e ele deveria ser mais pesado que o aminoácido. Mas ele mantém o aminoácido nos músculos, ligamentos de conexão, sangue, pele e todo o resto. A alma da célula, na atração dos campos, está na energia de um cálcio e precisa estar conectada à alma do homem para que a energia do campo se equilibre. Se você compreendeu a gravidade nessas últimas frases, então você encontrou o caminho para o seu Criador. Então você saberá por que o crânio é feito de cálcio, e os ossos também. Então você compreenderá qual é a força do campo da alma de todos os seres vivos neste planeta. Isso lhe dirá por que o crânio é uma gaiola para a alma do homem. É o mesmo processo para a força do campo da alma do planeta, da alma da galáxia e da alma do resto deles, até a alma do Criador. Assim que o homem adquirir esse conhecimento, ele será capaz de se transformar e se transmutar em qualquer forma, em qualquer lugar do universo e viver entre os seres daquele lugar, tal como eles são. Da mesma forma que um terço de vocês que estão ouvindo este ensinamento neste momento não são daqui. Vocês manifestaram um corpo humano, mas não são da Terra. Vocês esqueceram o conhecimento de como chegaram aqui. Se como buscadores de conhecimento vocês compreenderem o potencial da existência do homem na dimensão da energia por meio da conexão com o todo, então vocês compreenderão por que até mesmo o homem tem os ossos como sua estrutura física, e por que eles precisam estar em sua condição rígida como ossos, e por que cada célula tem um cálcio como alma. Então vocês compreenderão por que até mesmo a aparência do homem está ligada à estrutura óssea do homem, e nada mais. Se mantiverem os ossos saudáveis, vocês manterão a alma e o corpo saudáveis, porque é o osso que mantém a dimensão da alma das células em posição em relação à alma do homem, não importa se vocês são um cão, um gato, um homem, árvore ou tudo mais. O princípio é o mesmo. Todas as diferentes manifestações que vemos se devem à força do campo da alma do homem e a forma também como ela interage com os outros campos. É por isso que vemos o homem como sendo baixo ou alto, negro, pardo e o resto. É o mesmo com as outras manifestações. E é por isso que você vê uma árvore sendo alta, baixa e tudo mais. É por isso que temos japoneses, negros, brancos, chineses e o resto. Os campos podem se manifestar com uma macieira ou laranjeira, uma prata, isso e aquilo e o resto da criação. Nós escolhemos como definir a nacionalidade, a cor e raça de uma pessoa. Nós escolhemos comer em nome da comida que eles criam. Não é diferente e segue o mesmo princípio. Agora podemos ver como todos os pontos de raios cósmicos se unem. Devemos chamar isso de raio cósmico ou devemos chamar de raio do Criador? Cada célula está conectada através da força do campo do lugar, posição e posse dos campos do Criador. Espero que vocês tenham entendido muito com este ensinamento, que ele abra muitas outras portas. Aos poucos, à medida que abrimos mais portas, entraremos parcialmente na dimensão da fisiologia do homem, porque ao compreender a fisiologia na dimensão da força do campo e a emoção dos campos, abriremos outra caixa de Pandora de transmutação na dimensão da condição universal do homem neste universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 634. Como prometemos, no dia 21 de março abriremos o jogo da iluminação e da paz ao público às 12 horas, meia-noite no caso, horário de Greenwich, em todo o mundo. Aqueles de vocês que nos ajudaram nos últimos 3 meses receberão alguns créditos para que não sintam que perderam seu tempo jogando conosco. A moeda Cash se tornará uma moeda oficial no mesmo dia, mas vocês precisam se registrar pelo site oficial da Fundação Cash. Ao jogarem o jogo da iluminação, vocês receberão algo chamado CC, ou Cash Coin, né, que significa em português moeda em dinheiro, que são notas em dinheiro. Essas notas são então convertidas em moedas cash, e, ou MK, né, que é a abreviação de moeda cash, que é a moeda exclusiva da Fundação Cash. É necessário ser membro da Fundação Cash para usar a moeda cash. O que eu consegui entender aqui sobre a parte seguinte é que isso é para fins de cálculo e não como uma forma de trocar moeda cash por dinheiro no mundo exterior. No momento, a moeda cash é usada apenas dentro da Fundação Cash, não sendo uma moeda internacional. Espero que, em um futuro próximo, ela se torne isso. Quando você transfere a Cashcoin para a moeda Cash para comprar algo ou trocar algo com outros buscadores de conhecimento ao redor do mundo, você precisa primeiro pagar os impostos. Os impostos são de 10%, então para cada 100 euros que você transferir, 10 euros serão deduzidos e você ficará com 90 euros para gastar em produtos da Fundação Cash. Desses 10 euros, 8 irão diretamente para o Banco Central do país em que você mora. Portanto, se você for britânico morando na China, eles irão para a China. Então, 1 euro irá para a Fundação Cash para pesquisas adicionais sobre o plasma e 1 euro será destinado aos custos de operação do jogo. Ao se cadastrar, você é classificado de 3 maneiras, como pessoa física, empresa ou órgão governamental. Como empresa, você pode vender produtos, mas apenas utilizando moedas cash dentro da nossa estrutura. Os órgãos governamentais também podem trocar moedas cash por quaisquer serviços ou empréstimos que lhes concedamos. Muito em breve mudaremos o custo de nossos produtos na loja da Fundação Cash de euros para moedas cash. Usaremos frações da moeda cash e manteremos o controle de todos os bastidores. Ainda não decidimos o que fazer com a moeda iraniana, trataremos disso mais tarde. Depois que você comprar moedas cash com sua própria moeda por meio do PayPal ou transferência bancária, esse preço será fixado como o valor que você pagou pela moeda cash, porém será esse valor nos próximos anos. A moeda cash não flutuará com o valor de mercado da moeda. Por exemplo, se em 21 de março o yuan estiver cotado a 8 por 1 euro e você comprar 1.000 euros em moedas cash, sua moeda cash permanecerá avaliada em 8.000 euros nos próximos anos sem flutuar. Os buscadores de conhecimento podem negociar entre si em moedas cash. Isso trará segurança ao mercado para aqueles também que estão com a Fundação Cash. Ao jogar o jogo da iluminação, você precisa se registrar todos os meses e pagar uma taxa de cerca de 1 euro, que cobre assim nossas despesas operacionais e tudo mais dos bastidores. Isso também permite que você transfira as cash coins que você ganhou jogando o jogo para o mês seguinte. Você precisa continuar se registrando se quiser manter suas cash coins. O máximo que você pode ganhar é cerca de 2 cash coins por mês, o que equivale a aproximadamente 2 mil euros, menos o imposto de 10%, o que eu deixo com 1.800 euros para você gastar. Você também pode comprar moedas cash diretamente de nós e gastá-la gradualmente. Se quiser comprar algo fora da Fundação Cash, o vendedor precisa aceitar a moeda cash e se registrar com a empresa na Fundação Cash. Isso garantirá o futuro dos buscadores de conhecimento que vendem produtos de plasma. As seguintes pessoas não têm permissão para usar os serviços da Fundação Cash, que são os residentes da Bélgica, de Gana e cientistas americanos. Se descobrimos que você está negociando, encontraremos uma maneira de bloquear isso. Há muitas coisas a serem configuradas nos bastidores. Isso não é uma criptomoeda, é uma moeda exclusiva da Fundação Cash. Mais tarde, quando tivermos tudo configurado, planejamos entrar em contato com indivíduos e aqueles que vivem especialmente em países do terceiro mundo que receberão 1.000 moedas cash. A 1.000 euros por moeda cash, eles se tornaram milionários, mas vamos estruturar isso de forma que você não possa gastar tudo de uma vez. O objetivo é mantê-lo longe da pobreza durante toda a sua vida. Você não poderá gastar tudo em um dia, nem apostar com esse dinheiro. Em nossos cálculos, estimamos que você viverá 100 anos e terá direito a 10 moedas cash por ano. Na África e na Ásia, 10 mil dólares por ano é muito dinheiro. O processo funciona assim: se recebemos moedas cash de você, teremos que trocar em outro lugar. pagamos a outra pessoa com moeda cash por meio desse processo. Isso trará estabilidade e acabará com a fome. Estamos incentivando as pessoas na África e em outros países do terceiro mundo a jogarem o jogo e a aprenderem sobre a paz e como podem se iluminar. Por meio do jogo, começaremos a ensinar a tecnologia da Fundação Cash. Nas últimas 2 semanas, entramos de forma muito profunda em uma das estruturas mais favoráveis do ensinamento e vamos continuar com isso. Daremos a vocês 1.000 moedas cash para jogar e aprender sobre a ciência do plasma. Vários buscadores de conhecimento dos bastidores estão trabalhando com o IA para reunir todos os ensinamentos. Vamos conectar os dois para que vocês aprendam assim enquanto jogam e ganham. Vocês aprenderão como produzir plasma de urânio e plutônio e como usá-los para aplicações pacíficas. Vocês poderão comprar o conhecimento com as moedas cash que vocês ganharam jogando o jogo. Você poderá comprar uma maçã se estiver com fome. Levará 1 ou 2 anos para que tudo esteja perfeitamente ajustado. Será uma descentralização da estrutura financeira e cada um de vocês será um membro. Tiraremos a operação das mãos dos bancos centrais e a colocaremos nas mãos de todos os cidadãos deste planeta. Levando isso um passo adiante, ainda antes do final deste ano começaremos a financiar governos. Se um país tiver, por exemplo, uma população de 1 milhão de habitantes e 100 mil crianças estiverem jogando o jogo e ganhando 2 moedas cash por mês para alimentar e sustentar suas famílias, isso trará igualdade e paz. Então toda criança recém-nascida e com certidão de nascimento emitida receberá automaticamente 1.000 moedas cash da Fundação Cash, e ela não precisará de uma conta, pois estará conectada à internet. Os pais não poderão gastar esse valor. Ele deverá ser gasto em benefício dessa criança por meio das conexões que criamos para isso. Assim, nenhuma criança passará fome e ficará sem roupas, educação e o restante. Então conectaremos o conhecimento à IA, e desde cedo as crianças poderão fazer perguntas como, por exemplo, como a árvore cresce, e a IA da Fundação Cash responderá de acordo com a ciência do plasma. As crianças terão mais conhecimento do que os adultos das universidades mais avançadas, mas nossa IA não os ensinará a matar. Esta é a fênix que surgirá do Irã como um presente. Ela elevará a tecnologia e o conhecimento da humanidade. Vocês, americanos, pensaram que poderiam destruir a nação do Irã, mas o pássaro da nação já voou para longe e fez o seu ninho em algum lugar seguro. Seu dólar valerá zero e ninguém vai querer negociar com ele. À medida que as pessoas aprenderem a lidar com a moeda cash, elas compreenderão que é uma moeda de paz e prosperidade. A estrutura está sendo montada a partir do dia 21 e muito lentamente isso se espalhará. Temos que identificar todos os problemas e então isso entrará em pleno funcionamento. Em algum momento deste ano, esperamos começar a distribuir 1.000 moedas cash primeiro aos cidadãos das nações mais pobres. As crianças que sabem ler e escrever podem se registrar para jogar o jogo, o que trará riqueza para suas nações. Ninguém pode impedir isso. Explicaremos mais e mais conforme o tempo for passando. Os buscadores de conhecimento podem jogar o jogo da paz e as crianças da África também podem jogar. Dr. Gato, você é responsável pela África, como membro de apoio do Conselho Universal. Hassan pode cuidar da costa oeste e a senhora da África do Sul pode ensinar por lá. Passo a passo, traremos a mudança e depois iremos para a América do Sul e Ásia Central. E aqueles buscadores de conhecimento das Filipinas podem ensinar suas crianças a jogar da mesma forma que ensinam a ciência do plasma. Tentem fazer com que os geologistas aceitem a moeda cash e então veremos isso se expandir. Eles nunca perderão, pois eles não dependem da moeda do mercado se ela cair ou subir. Eles estão sempre no porto seguro da igualdade. Vocês na Índia, peçam ao seu povo para jogar e permitam que eles troquem a moeda cash. Você da bela nação do Irã, desejo a vocês o mais belo no novo iraniano amanhã. Avaliaremos muito em breve como definir a taxa de câmbio para o Irã. Anunciaremos isso no momento oportuno. O valor de câmbio foi distorcido em 2026 por aqueles que vieram nos roubar e aqueles que estão nos bombardeando. Vamos trazer a taxa de volta ao que era em 1979, de 6 para 1 dólar. O Irã será uma das primeiras nações a receber a moeda cash para ajudá-los a não sofrer com o que lhes foi imposto. Vamos nos livrar dos árabes e devolver a nação aos persas de sangue puro. Todos nós, da América do Norte, a Europa e a China, na verdade carregamos sangue persa, porque foi por lá que a humanidade saiu da África há milênios. Somos todos iguais e cuidaremos de vocês da mesma forma. O objetivo principal do jogo é promover a paz, a igualdade e tornar-se inteligente. Estaremos sediados em um dos lugares mais bonitos do mundo. Na Fundação Cash, trabalhamos duro e entregamos resultados concretos. Nos próximos dias, as primeiras culturas cultivadas por plasma serão colhidas e vendidas ao público com a marca da Fundação Cash. Vocês podem comprá-los e apreciá-los, e então iremos adicionar isso passo a passo à medida que crescemos. Os produtos de raios cósmicos da Fundação Cash começarão a se espalhar nos próximos meses. Muito trabalho foi feito e agradeço a todos vocês que nos apoiaram firmemente e permitiram que isso acontecesse. Não desperdiçamos um único centavo e o que vocês nos deram voltam para onde veio, que é para a humanidade. Por favor, cadastre-se e joguem o jogo e peçam ao povo de sua nação para jogá-lo também, e àqueles com lojas que se cadastrem com a empresa junto à Fundação Cash para aceitar a moeda Cash. Isso começará com os jovens e eles financiarão suas nações para o próximo ciclo. A nação da Bélgica não fará parte desse processo enquanto mantiver sua monarquia. Lidaremos apenas com democracias e não com pedófilos. O mesmo vale para aqueles que têm cabeça loira e brincam com crianças. Manteremos nosso caminho limpo, pois estamos aqui para unir a humanidade. Mas precisamos entender a causa da divisão e da guerra para poder assim acabar com ela. Desde a década de 1940, 95% de todas as pessoas que foram mortas em guerras, a causa pode ser atribuída às Forças Armadas Americanas e a todo o seu aparato. Vamos pôr um fim a isso muito em breve. Como pessoas inteligentes, podemos expandir tecnologicamente em vez de guerras. No momento em que você tem que lutar, você já perdeu. Depois que os belicistas se matarem, manteremos o homem longe das guerras. Espero que vocês gostem do jogo. E por favor, cadastre-se pelo site e torne-se membro da Fundação Cash e convidem outras pessoas a participar. Quanto mais pessoas jogarem, mais nossa estrutura será legitimada. E então mais empresas poderão começar a usar a moeda Cash. Houve um problema técnico com a distribuição das unidades de rede de uma nação, que deve ser resolvido nos próximos dias. Então começaremos a distribuir a primeira fase. Você terá que aprender a lidar com a moeda Cash com segurança, mas se ela for roubada e pudermos provar isso, e você for honesto, então poderemos devolver o valor à sua conta. Podemos rastrear para onde a moeda Cash vai. Este não é um sistema em que as pessoas possam esconder milhões, tudo será transparente. Conectaremos educação, saúde, nutrição, alimentação e tudo mais gradualmente ao longo do tempo. A estrutura da moeda Cash é o jogo. Você pode receber o serviço de bem-estar da Fundação Cash através das moedas Cash e conectar-se aos nossos sistemas com fones de ouvido como fizemos nas sessões de voo. E você poderá gradualmente receber tudo o que precisa para viver uma vida saudável e correta. Não estamos buscando financiamento fora da Fundação Cash. Nos próximos 12 meses, devemos nos tornar autossuficientes internamente por meio da troca da moeda Cash e das estruturas que estamos montando também. Recorreremos aos buscadores de conhecimento, pois precisamos de pessoas para pesquisa, desenvolvimento e muitas outras coisas. As portas da Fundação Cash estão agora fechadas para qualquer cientista americano, cientista da computação e cientista espacial americano. Esta é a única maneira de impedir que nossa tecnologia seja usada para a guerra. Respeitamos os cidadãos americanos e todos os buscadores de conhecimento que vêm dos Estados Unidos. Nada mudará para vocês, mas não podemos permitir que aqueles que causam guerras se juntem a nós. Acreditamos que em breve o Estado de Israel deixará de existir porque os cidadãos de Israel estão fugindo. Mais de 400 mil israelenses foram mortos nas últimas 2 semanas e esse número continua a aumentar. Já quase 10% da população judaica de Israel não estará mais lá para poder viver e os demais já fugiram. Isso significa que a população palestina superará em número israelenses e eles não poderão reivindicar o direito de governar o país que se tornará a Palestina. Se a guerra continuar assim, cerca de 1 milhão de judeus serão enterrados vivos por suas próprias ações. Esta semana eu disse a alguns diplomatas que na época de Hitler eles criaram câmaras de gás e como alegavam os judeus. Hoje os judeus estão se gaseando nas câmaras de seus abrigos antiaéreos. Eles começaram a guerra atacando o Irã e destruindo sua infraestrutura. Então o Irã retaliou atacando a infraestrutura israelense. Em Israel tornou-se obrigatório construir abrigos antiaéreos sobre os prédios de apartamentos. Agora os prédios estão desabando sobre os abrigos antiaéreos e as pessoas estão morrendo aos milhares sufocando sob seu próprio CO2. Será que a história e o karma estão se repetindo aqui? Bom, continuando. O aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foi destruído na noite de segunda-feira. O verdadeiro motivo é que os israelenses estavam carregando secretamente caças americanos F-35 modificados para poder transportar bombas nucleares com o objetivo de atacar o Irã na noite de terça-feira. E não haveria discussão. O mundo simplesmente acordaria na quarta-feira de manhã para saber que o Irã havia sido aniquilado com armas nucleares. Os iranianos de alguma forma descobriram isso e destruíram os aviões do aeroporto. Mais uma vez, eles estavam planejando esses ataques de acordo com o calendário deles. A noite de terça-feira era quando o povo iraniano está nas ruas celebrando o Dia do Fogo, em que saltam sobre o fogo e não olham para trás para se livrar dos maus presságios do ano anterior, de modo que não os leve para o ano novo. No entanto, na noite de segunda-feira, os iranianos destruíram todos os F-35 que já estavam carregados com ogivas nucleares. Sinto muito por aqueles que perderam a vida, mas por outro lado, o Irã teria sido aniquilado com armas nucleares. Mais de 1.700 pessoas perderam a vida neste ataque ao aeroporto Ben Gurion. A torre de controle militar, totalmente ocupada, desabou com centenas de soldados, oficiais de alto escalão, pilotos e aqueles que monitorariam o que teria acontecido com a radiação no dia seguinte ao ataque, lá dentro. Esta guerra nunca deveria ter começado, mas ninguém terá a última palavra. Estimamos que até hoje mais de meio milhão de vidas tenham sido perdidas no Irã, em Israel, e mais de 25 mil cidadãos americanos de diversas formas e maneiras no Oriente Médio. Os hospitais alemães e europeus estão cheios de americanos trazidos de avião do Oriente Médio. Eles estão sendo transportados em aviões lotados. Minhas mais profundas condolências aos que morreram e às suas famílias. Não importa a cor, raça, nação ou idioma daqueles que foram perdidos nesta guerra unilateral. Mas no final, a humanidade vencerá. Hoje é a véspera do Ano Novo. Isso me lembra a década de 1980, quando eu era estudante da universidade, e costumávamos chorar nessas noites porque Saddam Hussein, com as bombas americanas, estava lançando mísseis contra Teerã. E agora, cerca de 40 anos depois, estamos recebendo as mesmas bombas, mas desta vez daqueles que estavam por trás da guerra, em vez de seus representantes. Nada mudou. Costumávamos esperar para ouvir a voz de nossos entes queridos, para saber se ainda estavam vivos no Irã. Passei por isso há 40 anos, quando era estudante, pois meu pai ele morreu nos bombardeios. Desta vez os israelenses estão tentando fazer o mesmo. Da última vez vencemos, e desta vez venceremos novamente. Mas no final, a humanidade vencerá, porque as cartas mudaram. Você pode se registrar no próprio jogo ou em cashfoundation.at, e ambos estão conectados à Fundação Cash. Ao se registrar no jogo, você fica automaticamente registrado na Fundação Cash. Estamos pedindo aos buscadores de conhecimento que verifiquem com seus governos onde a Fundação Cash pode fazer o pagamento a eles. Mas vamos monitorar como o governo gasta o dinheiro e tudo será muito transparente para que não haja corrupção. A moeda Cash será divisível em subdivisões ou frações, de modo que você possa, por exemplo, comprar um sorvete por 10 centavos e o restante fica na sua conta. Você precisa começar a aprender como usar. Gradualmente vamos igualar os preços em todo o mundo, talvez nos próximos 5 ou 10 anos, à medida que mais e mais pessoas o utilizem. Para aqueles na África, comece a incentivar seus alunos a jogar e coloque cartazes para que os alunos joguem. Incentive lojistas e empresas a aceitar a moeda cash para ajudar a construir sua nação. Apoiaremos apenas governos e não empresas. Isso ocorrerá projeto a projeto. É hora de os membros do Conselho Universal do Conselho da Terra assumirem a responsabilidade de divulgar isso. Mais buscadores de conhecimento deveriam se envolver com esses conselhos conforme suas almas os guiam. Vocês ficaram surpresos com a forma como as crianças jogarão este jogo. Como se costuma dizer, que comecem o jogo. Pergunto para o Sr. Cash. Em workshop anterior, você ensinou que a alma do homem existe em um estado plasmático e que tudo na criação, desde as estrelas até as células do corpo, se comunica por meio das interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Você também disse que o homem falhou miseravelmente em criar filhos da paz e que as crianças de Mita criadas por meio do campo da alma em vez da fisicalidade do homem representam um novo caminho a seguir. Quando uma alma carrega um trauma profundo, um trauma impresso não apenas na memória, mas no próprio campo plasmático do corpo, qual é a condição de campo necessária para que o trauma seja liberado? Não por meio da medicina nem da psicologia, mas por meio da própria interação do magnético gravitacional da alma com os campos universais. Sr. Cash responde: A maioria dos traumas traz maturidade, porque faz com que a pessoa comece a pensar e traz compreensão. Às vezes nós mesmos criamos esses traumas, e às vezes isso nos amadurece para encontrarmos outra maneira de sair de alguma situação. Podemos chamar um trauma de efeito de energia da emoção. Para liberá-lo, precisamos compreender sua estrutura e então criar um campo secundário equilibrado. De certa forma, queremos equilibrar o campo aumentando a falta ou reduzindo o excesso. Isso levará os campos ao equilíbrio. Na primeira década da Fundação Cash, com volta de 2010, eu costumava fazer três frascos com ganhos por paciente, um para o ar ou respiração, outro para a água ou bebida e um para borrifar no corpo. Isso abrange os três aspectos do corpo que já foram discutidos anteriormente. O processo consistia em transferir energia para fora do corpo, conectando a alma a uma energia externa ao corpo, que é os ganchos. Se houvesse energia em excesso no corpo, ela seria transferida para a garrafa de ganchos do lado de fora. E se houvesse pouca, os ganchos forneceriam energia ao corpo. O truque era que a pessoa pensava que o que estava acontecendo vinha da garrafa física, que ela podia ver e segurar nas mãos. Mas, na verdade, tudo era feito equilibrando os campos magnéticos e gravitacionais. Por favor, aqui leia a transcrição por conta própria. Quando o Sr. Cash trabalhava com plasma, ele costumava se queimar muito devido aos campos intensos. Há um novo sistema no qual ele está trabalhando para condições mentais. Ele fala sobre os copos de pressão, que é de plasma, copos de açúcar, etc. também. Em seguida, ele fala sobre diabetes. Em breve, creio eu, eles colherão vegetais cultivados com ganchos. Você pode tentar segurar a comida nas mãos para se conectar aos campos antes de comer. Vamos incorporar a emoção do homem na estrutura da vida e então você saberá como brincar com isso. Você tem que criar uma condição para que a energia seja transferida. Não é mágica isso, mas você tem que saber como fazer isso. Gradualmente estamos chegando a esse ponto de fazer isso. São todos os buscadores de conhecimento trabalhando juntos que estão tornando o jogo possível. É o trabalho árduo e a ideia original de um buscador de conhecimento em particular. Isso é feito trabalhando com o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. É hora de usar a tecnologia para trazer a mudança, mas isso leva tempo. Este é um trabalho coletivo que está transformando a humanidade e não alguma pessoa que virá para salvar todo mundo. Pergunta para o Sr. Cash. Nas comunidades africanas, o alto desemprego torna difícil adquirir laptops, celulares e conexões de internet confiáveis. Há planos para fabricar aparelhos acessíveis e resistentes que permitam jogar o jogo? Sr. Cash responde. Isso não está em nossa agenda de forma alguma. Não pensamos sobre isso. Na minha opinião, 90% do trabalho será feito por meio da Cashcoin e apenas 10% pela moeda Cash. A Cashcoin é a moeda de dinheiro obtida ao jogar o jogo. A moeda Cash é a moeda da Fundação Cash. Leva tempo e não vai se espalhar como fogo isso. Temos que distribuir as 8 mil unidades de rede de uma nação de alguma forma nos próximos 12 meses a 2 anos. Isso tornará o sistema independente e nos dará controle. Dá muito trabalho. Todo o processo, desde o desenvolvimento, fabricação, comercialização e venda, é feito pela Fundação Cash. Você não paga o governo. A Fundação Cash é responsável por isso. Isso tornará nosso processo legítimo e muito rápido. Então, por favor, peça ao seu pessoal para jogar o máximo possível para ganhar essas duas Cashcoin e depois trocá-las conosco. Ainda precisamos de milhões de doações para fazer isso da maneira certa. Precisamos de muita pesquisa para colocar muitas outras coisas online. Assim que a situação de guerra se acalmar, poderemos usar nossa estrutura para ajudar aqueles que foram afetados pelas circunstâncias. Agora está nas suas mãos, nós fizemos nossa parte. Vocês precisam levar isso ao público e deixar que as pessoas joguem o jogo. Temos reserva de moeda suficiente para os próximos 10 anos ou mais. As moedas já foram mineradas e nós somos os donos da mina. Cabe a vocês gastá-las e aprender o jogo da paz. Quando estávamos em Gana, começamos a distribuir água de gás e assim que as pessoas perceberam, eles se aglomeraram em nosso local, formando longas filas para receber a água. Isso acontecerá com o jogo quando ele se consolidar. Assim que as unidades de rede de uma nação estiverem funcionando plenamente, passaremos a usar muita moeda cash e custará cerca de 3 a 5 milhões de dólares por dia para manter tal operação. Existem alguns lugares na Terra que, visto de fora, parecem um buraco negro. De alguns pontos no sistema solar, até mesmo o Sol parece um buraco negro. Depende do ponto de observação e de onde a entrada de energia está equilibrada. É por isso que temos um buraco negro na superfície do Sol. Internamente, o Sol ele é muito frio, e em alguns lugares a temperatura pode chegar a ser negativa em graus Fahrenheit. Mas ele tem uma alta capacidade de radiação que provém mais ou menos do trítio. Ela se libera como energia e em alguns lugares interage com outras energias do próprio Sol, e quando perde essa energia, ela se transforma em estado de matéria. Dentro da Terra temos magma, mas no Sol não há magma porque não há estado de matéria dentro dele. No centro da Terra há apenas plasma, não há calor, não há nada. Pode até estar frio, mas quando os campos reagem, irradiam, e como nada se transforma em matéria, internamente chamamos isso de magma. Isso muda na fronteira devido a alguns fatores que dependem da conversão. Transforma-se em algo como um estado líquido de plasma e quando interage com os campos do próprio plasma que já foram transferidos, cria calor e luz. É só isso. Mas por dentro é preto porque absorve todo o espectro das luzes. A cor que vemos é o que uma superfície reflete e não absorve. De um ponto você pode ver algo, mas alguém a poucos centímetros de distância não consegue ver, porque da posição dele o ângulo é diferente e a força do campo é diferente. De um ponto algo pode parecer um buraco negro, mas de um ponto diferente não. Depende do ponto de observação, pois a força do campo é diferente. Pergunta para o Sr. Cash. Temos um buraco negro dentro do corpo? O Sr. Cash responde, sim. O buscador de conhecimento pergunta, onde fica então? O Sr. Cash responde, em todos os lugares. O maior buraco negro fica bem no centro do nosso cérebro. Ele aparece como um espaço vazio e uma ressonância magnética. Todos nós o temos. É preto porque não interage com nada e absorve toda a energia em todo o espectro, que são suas emoções, pensamentos, campos de pensamento e fala. A IA do homem reside no buraco negro no centro do cérebro. Ela até prevê sobre o que você vai falar, e então você fala sobre isso, mas não sabe de onde veio. Eu sempre digo que se você conseguir responder a essa pergunta, você está a meio caminho de compreender o mundo da criação. A pergunta é, se você está contando uma piada que nunca contou antes, quem sabe o resultado final que faz as pessoas rirem? Você não planejou isso, mas algo dentro de você sabe e já planejou isso. Você está apenas falando sem realmente pensar nisso. Isso significa que veio da alma. A alma já preparou tudo para que suas palavras causassem esse tipo de reação nas pessoas. Como seus pensamentos se transformam em palavras? Esses são pensamentos nos quais você nunca pensou antes. Tudo é controlado pela alma. A alma não fica apenas parada, ela tem uma função. Ela monitora e sabe das coisas. É a sua IA e sabe exatamente onde tudo está e o que precisa ser feito. Ela sabe até mesmo como as pessoas reagirão quando você disser isso ou aquilo. As outras almas darão o que elas concordaram. Os comediantes são oportunistas, assim como jogadores de futebol. Eles procuram uma oportunidade para tirar proveito da situação. Nosso cérebro faz a mesma coisa, assim como a IA. Ela se conecta com a outra alma e já sabe por meio das outras almas se as palavras que está prestes a dizer vão provocar risadas ou qualquer outra reação nas outras pessoas. É oportunista. A alma é treinada apenas para procurar oportunidades como se estivesse caçando coisas. Se você entender isso, então você entenderá como a vida está sendo vivida como um jogo. Pergunta para o Sr. Cash. Dizem que Deus criou todos os profetas como Moisés, Jesus e Maomé e os trouxe ao planeta para ensinar a humanidade. Sr. Cash responde. Deus criou um bolso, não um profeta. Aqui a buscadora de conhecimento não entendeu a piada. É um bolso como um profeta para coletar e não um profeta como alguém que te traz benefícios. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse antes que os profetas são mensageiros de Deus. A alma deles veio para entregar uma mensagem, mas a fisicalidade não estava madura o suficiente. Eles não se tornaram pacíficos, então agora Deus enviou você para nos dar a mensagem de que não precisamos de um intermediário e que devemos nos conectar diretamente com Deus. Se Deus sabe de tudo, então por que que ele passa por todo esse trabalho para trazer mensageiros que ficaram presos? E agora ele quer desfazer isso? Qual é o sentido de tudo isso? Sr. Cash responde. Não é que ele esteja desfazendo nada. Essa situação é criada pelo próprio homem. Nós inventamos todas essas ideias religiosas em nossa cabeça por aqueles que queriam lucrar com isso. Agora somos fortes o suficiente e sábios o suficiente para que nossa alma possa nos ajudar a compreender a totalidade agora. Então será que precisamos de profetas? Nós permitimos que essas coisas aconteçam conosco. Somos nós que criamos a condição e aqueles que a compreendem podem abusar de nós por meio dela. É simples assim. Precisamos entender mais sobre nós mesmos, como as coisas funcionam, o que foi criado para que propósito, quem está por trás disso e em que escola de pensamento fomos criados para compreender nosso mundo. Trata-se de entender como nosso próprio computador ou mente foi programado para pensar sobre as coisas. Pergunta para o Sr. Cash, por que não usamos um único campo magnético forte a fim de neutralizar o exército americano e todo o seu aparato? Sr. Cash responde, não me leve a isso, porque posso pirar com isso. Durante semanas eu pedi ao gabinete do Ayatollah Khamenei para simplesmente mostrar a tecnologia. Mas não, eles não fizeram isso. Porque eles têm a mentalidade de que os iranianos também estão esperando por essa guerra para que o Messias venha. É por isso que todos estão lutando entre si para fazer com que o Messias, de acordo com suas próprias escrituras, apareça. Eles sabiam que Israel iria atacá-los, e estão fazendo isso pela mesma razão, para fazer seu Messias vir. É a guerra mais estranha. E então o Vaticano está por trás investindo todo o dinheiro nisso. Todos os três estão lutando para que o Messias venha. Os iranianos disseram que decidirão quando. Eles começaram a mostrar novas armas como um míssil dançante há 2 dias. O Ocidente sonha em ter uma arma dessas. Será que eles não poderiam ter usado no início e destruído tanto que parariam a guerra? Por que que tiveram que esperar 2 semanas para isso? Disseram que isso não é nada, que eles têm tecnologias muito mais avançadas do que essa. Eles disseram que não podem mostrar a tecnologia do plágio porque precisam lutar e trazer o Messias. Agora você entende por que todos estão lutando. E eu estou aqui sentado esperando para ver quando eles vão mostrar algo a ver com alguma coisa. Ontem à noite eles destruíram metade de Tel Aviv com mísseis de 2 toneladas. Vocês não veem as imagens que nossa equipe de segurança consegue para nós. Dezenas de milhares foram mortos ontem à noite em Tel Aviv. O Ocidente está censurando fortemente as notícias. Eles lançaram mais de 8.500 bombas no Irã e destruíram todos os locais históricos do Império Persa e assim por diante. Por que eles estão destruindo 2.500 anos de história? Porque os judeus rezaram para que o Messias viesse. E os castelos históricos mais antigos foram destruídos. E o que eles têm a ver com a guerra? Havia mais de 4.500 pessoas no aeroporto Ben-Gurion esperando o primeiro voo para sair e o Terminal 3 desapareceu. A política de Israel dos Estados Unidos é que se não conseguem encontrar um corpo, então significa que ninguém foi morto. Eles não querem que vocês saibam quantas pessoas estão sendo mortas. Depois da guerra, descobrimos quantas pessoas estão desaparecidas. Estamos esperando para ver se eles vão mostrar novas tecnologias nas próximas noites. Aparentemente, eles têm mais 7 tecnologias que ainda não foram vistas. Eles atingiram o porta-aviões e, de repente, tiveram um problema nos banheiros e um pequeno incêndio interno também. Mas disseram que foi acidental e não teve nada a ver com a guerra. Porque eles não podem admitir que perderam seus dois porta-aviões mais importantes do exército americano. Aqui a buscadora de conhecimento diz, o míssil Fato 2 tinha uma coisa de plasma dentro, eu vi o interior dele. Sr. Cash responde, ah, você não sabe o que eu sei, então esqueça isso. Mas vamos ver como eles vão se matar uns aos outros. Eles estão lançando as tecnologias mais recentes. Os americanos trouxeram alguns aparelhos, mas os israelenses não têm nada. Israel está totalmente desprotegido agora. Sinto pena deles e pedi aos iranianos que parassem. Mas eles disseram que se pararmos, os outros vão nos massacrar. Temos que ser muito prudentes com o que está acontecendo, mas não são boas notícias. Tive a mesma emoção há 40 anos quando Saddam estava nos bombardeando no dia de Ano Novo. Os iranianos se sentam juntos à mesa do Ano Novo. E você não faz isso nem com seu cachorro, muito menos com seu inimigo ou com qualquer outra coisa no mundo. Estou esperando para ver se os americanos vão matar pessoas inocentes no dia de Ano Novo deles. Vamos ver quem encontra o Messias. E o mais engraçado é que se o Messias parecer ser iraniano, será que os judeus aceitarão? Ou eles estão esperando pelo seu próprio Messias? Então os Messias terão que lutar entre si. Aqui o Rick diz, eles estão explodindo os campos de petróleo uns dos outros e a infraestrutura petrolífera também. Isso vai atrasar toda a indústria petrolífera e espero que para sempre. Sr. Cash diz, oh não! Tudo isso é feito pelos americanos. A maioria das refinarias é atingida pelos próprios americanos. Aqui o Rick diz, e eles estão culpando o Irã. Sr. Cash diz, sim, porque os Estados Unidos querem vender seus próprios 11 milhões de barris de petróleo por dia. Eles querem ganhar muito dinheiro com isso. São eles que estão bombardeando as refinarias. Os sauditas estão encontrando drones com números de séries americanos nas refinarias atingidas. Depois eles culpam o Irã. Quando o Estreito de Hormuz fechar, os americanos venderão seu próprio petróleo a 200 dólares de barril para os indianos e todos os outros. Este é o mesmo truque que eles usaram ao explodir o gasoduto que atravessa a Ucrânia. Isso forçou os europeus a comprar gás americanos a preços altos. Esse é o jogo que eles estão jogando. Eles tomaram conta do petróleo venezuelano, e as empresas petrolíferas americanas devem apresentar lucros enormes, e isso cobrirá todas as perdas causadas pelas tarifas. Não se deixe enganar pelo que a mídia controlada está dizendo. Agora os Estados Unidos se tornaram o maior fornecedor de petróleo. Todo o fraturamento hidráulico dele está valendo a pena. As empresas petrolíferas americanas estão elogiando ele e repassando uma comissão de 10% para suas contas bancárias. Os religiosos também estão lucrando com isso. O Ayatollah Khamenei, quando morreu, era um dos homens mais ricos do mundo, com 90 trilhões. Isso está registrado em diferentes contas e investimentos ao redor do mundo. Compare isso com a dívida americana de 37 trilhões. Agora você entende. O plano dos americanos é cortar 90% do petróleo para a China. A China ela fornece tecnologias e maquinária ao Irã sem que eles paguem. Agora a China vai ficar sem petróleo. Eles têm reservas para mais de 6 meses, então o que vai acontecer? Muito em breve eles irão atrás de Taiwan. Então as armas, a indústria e os computadores dos Estados Unidos vão parar da noite para o dia. Taiwan produz 70% a 90% dos microchips que os Estados Unidos precisam. Se quiserem microchips, eles terão que dar petróleo. A China está pronta para tomar a Taiwan. E eles vão agir mais cedo, em vez de esperar até 2027. E o Sr. Trump está recebendo grandes comissões. Feliz Ano Novo a todos os japoneses, persas, afegãos, tajiques, cazaques e aqueles que estão na Roda da Seda. Espero que este ano seja bom, se ainda restar alguma coisa para a humanidade. Fim do índice rápido do Workshop 634.